dizer-vos e dirigir-vos àquilo que tem sido feito o trabalho, não só ao longo dos outros anos, mas consolidação que tem existido ao longo destes últimos anos. E, portanto, na marca histórica, no dia de hoje, que pela primeira vez consegue entrar cerca de 100 alunos. Isto significa, obviamente, duas coisas. A primeira, que a Ecolivre está bem, forma bem, e a segunda, que cada vez mais os alunos optam pela escolha da Ecolivre como uma escola de eleição. Então, de referir isso, é importante também salvaguardar aquilo que são as vossas escolhas, que são, obviamente, feitas em colaboração também com os vossos educandos, da qual também saliento o papel ativo que os mesmos têm para este ano letivo e para os anos letivos que seguem.